Fecheiro 135. Tudo bem, disse eu, aproximando-me e ficando ao seu lado. Tenho a certeza de que o Jamie também não iria gostar muito da ideia. De momento está completamente avesso a cobras. Ela ainda fitava a pequena cobra, as grossas sobrancelhas ruivas, ligeiramente franzidas. O Casey disse-lhe onde a encontrou? Não perguntei porquê. O tempo está a arrefecer. As cobras hibernam, não é? Em cavernas? Bem, o Dr. Brickell diz que sim, respondi um pouco em dúvida. A história natural da Carolina do Norte, do bom doutor, era uma leitura interessante, mas permitia-me duvidar de algumas observações, particularmente daquelas referentes a cobras e a crocodilos, de cuja valentia ele parecia ter uma opinião um pouco exagerada. Ela anuiu com a cabeça sem tirar os olhos da cobra. Veja bem, a questão é, disse ela parecendo um pouco sonhadora, as cobras venenosas têm uma bela engenharia. As suas mandíbulas são desarticuladas para conseguirem engolir animais maiores do que elas, e as suas presas dobram-se para trás contra o céu da boca quando as não estão a usar. Sim, disse eu, lançando-lhe um ligeiro olhar de dúvida, que ela ignorou. As presas são ocas, informou-me, e tocou no vidro com a ponta de um dedo, assinalando o lugar onde o veneno havia embebido o pano de linho, deixando uma pequena mancha amarela. Estão ligadas a uma bolsa de veneno na bochecha da cobra. E assim, quando mordem, os músculos da bochecha espremem o veneno para fora do saco e descem pela presa, para dentro da caça. Exatamente como uma. Jesus H. Roosevelt Cristo! Exclamei. Ela anuiu com a cabeça, finalmente tirando os olhos da cobra e olhando para mim. Eu estava a pensar em tentar fazer alguma coisa com uma pena de escrever bem afiada. Mas isto funcionaria muito melhor. Já foi projetada para a função. Estou a ver, disse eu, sentindo uma pequena onda de esperança. Mas vais precisar de um reservatório de algum tipo. Primeiro preciso de uma cobra maior, disse ela de modo prático, virando-se para a porta. Vou procurar o Joe ou o Casey e ver se este realmente veio de uma caverna. E se assim for, se há lá mais destas. Ela partiu imediatamente nessa missão, levando o jarro de vidro consigo, deixando-me contemplar a situação do antibiótico com esperança renovada. Se eu iria poder injetar a penicilina, ela teria de ser coada e purificada ao máximo. Gostaria de poder ferver a solução, mas não ousava. Não sabia se temperaturas altas poderiam destruir ou desativar a penicilina bruta. Se na verdade ainda houvesse penicilina ativa ali. A onda de esperança que eu experimentara com a ideia de Brianna turvou-se um pouco. Ter um aparato hipodérmico não ajudaria se eu não tivesse nada útil para injetar. Sem descanso, andava pelo consultório pegando em objetos e colocando-os no lugar. Enchendo-me de coragem, coloquei a mão na serra outra vez. E fechei os olhos deliberadamente a relembrar os movimentos e sensações, tentando também captar novamente o sentido sobrenatural de distanciamento com que eu tinha matado o búfalo. Claro, fora Jamie quem andara a falar com o outro mundo desta vez. Bondade sua ter-lhe dado a escolher, pensei sarcasticamente. No entanto, estou a ver que não lhe vai facilitar as coisas. Mas ele não pediria isso. Abri os olhos espantada. Eu não sabia se essa resposta viera do meu próprio subconsciente ou de outro lugar, mas lá estava ela na minha mente e eu reconheci a verdade nas suas palavras. Jamie estava acostumado a fazer a sua escolha e a manter-se fiel a ela. Ele viu que viver provavelmente significaria a perda da sua perna e tudo o que isso implicava, e aceitara-o como o preço natural da sua decisão. Bem, pois, mas eu não aceito isso, disse eu em voz alta, o queixo erguido na direção da janela. Um pássaro a balouçar na ponta do galho de uma árvore lançou-me um olhar penetrante através da sua máscara preta de ladrão, decidindo que eu era louca, mas inofensiva, e continuou com a sua vidinha. Escancarei a porta do armário, abri a tampa da caixa de remédios com um safanão e fui buscar uma folha de papel, pena para escrever e tinta ao gabinete de Jamie. Um recipiente de bagas vermelhas secas de gualtéria. Extrato de Chimafila umbeleta. Casca de olmeiro escorregadio. Casca de salgueiro, de cerejeira, policária, milfólio. A penicilina era de longe o mais eficaz dos antibióticos disponíveis, mas não era o único. As pessoas travavam uma guerra contra os germes há milhares de anos, sem qualquer noção do que estavam a combater. Eu sabia, já era uma pequena vantagem. Comecei a fazer uma lista das ervas que tinha à mão e sob cada nome todas as indicações que eu conhecia para aquela erva, quer já tivesse feito uso dela ou não. Qualquer erva usada para tratar uma condição cética era uma possibilidade. Limpar lacerações, tratar males bucais, diarreia, desinteria. Ouvi passos na cozinha e chamei a senhora Bug, querendo que ela me trouxesse uma chaleira de água a ferver para que eu pudesse começar as infusões imediatamente. Ela apareceu à porta com as faces coradas do frio e o cabelo a sair do lenço em fiapos desgarrados e um cesto grande nos braços. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela entrou e colocou o cesto na bancada à minha frente. Logo atrás veio o marido com outro cesto e um pequeno barril aberto, de onde saía um penetrante cheiro alcoólico. O ar em redor deles tinha um leve cheiro adocicado, como o odor distante de um depósito de lixo. Ouvi a senhora dizer que não tinha bolor suficiente à mão, começou ela a dizer ansiosa e com os olhos a brilhar. Então eu disse ao meu Artes que tínhamos de ir pelas casas vizinhas e ver o que poderíamos trazer para a senhora Fraser, pois afinal de contas o pão realmente estraga-se muito rapidamente quando está úmido e o bom Deus sabe que a senhora Kisholm é desleixada, embora eu saiba que ela possui um bom coração. E o que possa acontecer na sua casa, tenho a certeza de que não gostaria nem de pensar. Mas nós... Eu não estava a prestar atenção, mas a olhar fixamente para o resultado da incursão dos Bug nas despensas e montes de lixos de Reeds. Crostas de pão, biscoito estragado, abóbora meio apodrecida, pedaços de torta com as marcas de dentes ainda visíveis na massa, uma miscelânea de restos pegajosos e em decomposição, todos a germinar bolor, em manchas aveludadas, azuis e verdes, intercaladas com musgo, semelhantes a verrugas rosas e amarelas e salpicos de pontos brancos. O barril estava cheio até metade com milho em decomposição, o líquido turvo resultante com uma borda de ilhas flutuantes de bolor azul. Os porcos de Evan Lindsay, explicou o Sr. Bug numa rara explosão de loquacidade. Os dois Bug sorriam-me radiantes, imundos dos seus esforços. Obrigada, disse eu, sentindo-me sufocada. E não só por causa do cheiro. Pestanejei, os olhos a lacrimejar ligeiramente do miasma do líquido do milho. Muito obrigada. Subi logo depois do anoitecer, transportando a minha bandeja de poções e instrumentos, sentindo um misto de excitação e ansiedade. Jamie estava recostado nas almofadas, cercado de visitas. Durante todo o dia, as pessoas vieram vê-lo e desejar-lhe as melhoras. Muitos deles simplesmente ficaram, e uma horda de rostos ansiosos virou-se para mim quando eu entrei, tremeluzindo à luz das velas. Ele parecia muito doente, afogueado e abatido. E eu perguntei-me se deveria ter mandado as visitas embora. Mas vi Murdo Lindsay pegar-lhe na mão e apertá-la com força. E compreendi que a distração e o apoio dos seus companheiros durante todo o dia foram provavelmente muito mais benéficos para ele do que o descanso que ele não teria aceitado de qualquer forma. Bem, então, disse Jamie, com uma boa dose de fingida descontração, suponho que estamos prontos. Esticou as pernas, fletindo os dedos dos pés com força debaixo do cobertor. Considerando o estado da sua perna, deve ter doído terrivelmente. Mas compreendi que ele estava a aproveitar o que achava que seria a última oportunidade de mover aquela perna e mordi a parte interna do meu lábio. Bem, estamos prontos para tentar outra coisa, disse eu, sorrindo-lhe numa tentativa de lhe incutir confiança. E quem quiser rezar para que tudo corra bem, por favor, faça-o. Um sussurro de surpresa substituiu o ar de temor que surgira com a minha entrada. E eu vi Marsali, que segurava Joan adormecida com uma só mão, tatear apressadamente no seu bolso com a outra para tirar o rosário. Houve uma corrida para desimpedir a mesinha de cabeceira, que estava atulhada de livros, papéis, tocos de velas, várias guloseimas trazidas para tentar o apetite de Jamie, tudo intocado. E por alguma razão inimaginável, a parte da frente de um saltério e a pele de uma marmota parcialmente curtida. Coloquei a bandeja na mesinha e Brianna, que subira comigo, deu um passo à frente, segurando a sua invenção cuidadosamente com as duas mãos, como um acólito a dar a hóstia ao padre. O que em nome de Deus é isso? Jamie franziu o senho para o objeto e depois para mim. É uma espécie de cobra cascavel feita em casa, explicou-lhe Brianna. Houve um murmúrio geral de interesse e todos esticaram o pescoço para ver melhor. Embora o interesse tenha sido imediatamente desviado, quando eu virei a coberta para trás e comecei a desenfaixar-lhe a perna, para um coro de sussurros chocados, exclamações de solidariedade ao verem a ferida. Lizzie e Marsali tinham dedicadamente passado o dia inteiro a aplicar novas e quentes cataplasmas de cebolas e de linhaça, e fiapos de vapor levantaram-se das ligaduras quando eu as pus de lado. A sua perna estava em carne viva até ao joelho, pelo menos naquelas partes que não estavam negras ou a exsudar pus. Nós tínhamos removido as larvas temporariamente, com medo de que o calor as matasse, encontrando-se naquele momento lá embaixo num prato no meu consultório, alegremente ocupadas com alguns dos restos mais repugnantes da coleção dos Bug. Se eu conseguisse salvar-lhe a perna, elas poderiam ajudar na limpeza posterior. Eu vasculhara cuidadosamente os detritos, pedacinho por pedacinho, examinando o bolor azul com o meu microscópio e separando tudo o que pudesse ser identificado como tendo penicilium numa tigela grande. Sobre essa miscelânea, despejara o líquido de milho fermentado, deixando tudo a macerar durante o dia e, com sorte, dissolver qualquer penicilina bruta, real, do lixo, no líquido alcoólico. Entretanto, fizeram uma seleção daquelas ervas conhecidas para o tratamento interno de estados supurativos e fiz uma forte decocção delas, deixando-as em água a ferver durante várias horas. Despejei uma chávena dessa solução extremamente aromática e entreguei a Roger, cuidadosamente desviando o meu nariz. Falo beber isso, disse eu, até ao fim, acrescentei incisivamente, fixando um olhar feroz em Jamie. Ele cheirou a chávena que lhe foi entregue e devolveu-me o olhar fixo. Mas bebeu pequenos goles, obedientemente, fazendo caretas exageradas para divertimento da plateia, que não continha risadinhas. Com o ambiente assim mais leve, prossegui para o tratamento principal, virando-me para tirar a seringa hipodérmica das mãos de Bree. Os gêmeos Beardsley, ombro a ombro no canto do quarto, avançaram para ver inchados de orgulho. Eles tinham saído imediatamente a pedido de Bree, voltando a meio da tarde com uma grande cascavel com quase 1 metro de comprimento e felizmente morta, tendo sido cortada praticamente ao meio com um machado, de modo a preservar a preciosa cabeça. Dissequei as bolsas de veneno com grande cuidado, separando as presas, e depois colocara a senhora Bug a lavar as presas repetidamente com álcool para erradicar quaisquer vestígios de veneno. Bree pegara na seda oleada que fora usada para embrulhar o astrolábio e coseu uma pequena parte, formando um tubo, juntando uma das pontas com um ponto de puxar, como uma bolsa fechada com cordão. Ela tinha cortado um grosso segmento de uma pena de asa de peru, amolecida com água quente, e usara para ligar a boca fechada do tubo de seda à presa. Cera de abelha derretida selara os encaixes do tubo, pena e presa, e fora cuidadosamente espalhada ao longo da costura para evitar vazamento. Era um belo trabalho, perfeitamente executado. Mas, de facto, parecia uma cobra pequena e gorda com uma enorme presa curva e suscitou não poucos comentários de espectadores. Mordou Lindsay ainda segurava uma das mãos de Jamie. Quando fiz sinal para Fergus segurar a vela, vi Jamie estender a outra para Rogers. Roger pareceu momentaneamente surpreendido, mas agarrou-lhe a mão e ajoelhou-se junto à cama, segurando-a com força. Passei os dedos ao de leve pela perna, selecionei um bom lugar, livre de vasos sanguíneos importantes, limpei-o com álcool e inseri a presa o mais fundo que consegui. Ouviu-se uma arfada de espectadores e uma inalação de ar brusca de Jamie, mas ele não se moveu. Tudo bem. Anuí com a cabeça à Brianna, que estava ao lado, com a garrafa de álcool de milho coado. Com os dedos afundados no seu lábio inferior, ela despejou cuidadosamente, enchendo o tubo de seda enquanto eu o segurava. Fechei a boca do tubo cuidadosamente com uma dobra e com o polegar e o indicador pressionei firmemente para baixo, forçando o líquido a sair pela presa e a entrar nos tecidos da perna. Jamie emitiu um pequeno ruído sem fulgo e tanto Murdo como Roger inclinaram-se para dentro instintivamente, os ombros pressionando os de Jamie, mantendo-o imóvel. Eu não ousava apressar-me, com medo de quebrar a cera que selava as aberturas ao exercer demasiada pressão, embora tivéssemos uma segunda seringa feita com outra presa, não fosse o diabo de selas. Trabalhei para cima e para baixo na perna, com Bree a encher novamente a seringa a cada injeção, e o sangue brotava, brilhante, dos orifícios quando eu retirava a presa, escorrendo em filetes pela perna abaixo. Sem que lhe pedissem, Lizzie pegou num pano e enxugou-os, os olhos atentos ao trabalho. O quarto ficou em silêncio, mas eu sentia todos os espectadores prenderem a respiração, em expectativa, cada vez que eu escolhia um novo ponto, e soltarem um suspiro quando o golpe era dado, e depois a inclinação conjunta e inconsciente na direção da cama, enquanto eu inoculava o álcool ardente bem fundo nos tecidos infectados. Os músculos dos braços de Jamie sobressaíam-se, congestionados, e o suor escorria-lhe pelo rosto como chuva. Mas nem ele, nem Murdo, nem Roger fizeram sequer um ruído, ou se moveram. Pelo canto do olho vi Joseph Wemyss afastar o cabelo de Jamie da testa e enxugar-lhe o suor do rosto e do pescoço com uma toalha. Porque tu precisas de mim, dissera-lhe ele. E eu percebia que não era apenas eu que precisava dele. Não demorou muito tempo. Depois de terminar, espalhei mel cuidadosamente sobre todas as feridas abertas e esfreguei óleo de gualtéria na pele do pé e da perna. Um belo trabalho de preparar a carne para assar, Sassenach. Já estou pronto para o forno? Perguntou Jamie e meneou os dedos dos pés, fazendo a tensão no aposento desfazer-se em gargalhadas. Em seguida, todos se foram embora, dando palmadinhas no ombro de Jamie ou beijando-lhe o rosto ao despedirem-se, com votos roucos de boa sorte. Ele sorria e anuía com a cabeça, trocando palavras de despedida e dizendo umas piadas. Quando a porta se fechou, após a última visita ter saído, ele recostou-se na almofada e fechou os olhos, soltando todo o ar num longo e profundo suspiro. Comecei a arrumar a minha bandeja, colocando a seringa de molho no álcool, fechando frascos, dobrando ligaduras. Depois sentei-me ao seu lado e ele estendeu-me a mão, sem abrir os olhos. A sua pele estava quente e seca, a mão vermelha do aperto feroz de Murdo. Corri o polegar ao de leve pelos nós dos seus dedos, ouvindo ruídos e a agitação da casa no andar de baixo, amortecidos, mas cheios de vida. Vai funcionar, disse eu baixinho após um minuto. Tenho uma certeza de que vai funcionar. Eu sei, disse ele. E respirou fundo e finalmente começou a chorar.